Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita. Através das ondas da Super Rádio Piratininga e agora pela internet, queremos levar até você os conteúdos da doutrina espírita, falando sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens. Falando também da beleza da vida futura, da ética e da moral e o futuro da humanidade. Esses ensinamentos foram trazidos pelos espíritos superiores através de vários médios e coordenados por Allan Kardec. A doutrina espírita vem reavivar a fé que está relegada nos porões das superstições, vem trazer a lógica e a razão que toma conta do nosso mundo, graças a Deus, a fé e a razão se harmonizando com a estrutura da doutrina espírita como ciência, filosofia e religião. A doutrina espírita nos liberta de nossos medos, de nossas ansiedades, superstições e, acima de tudo, de nossos preconceitos. Assim gostaríamos de levar até você e ao seu lar mensagem de paz, de amor e de tranquilidade. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Estamos entrando no ar, mais uma vez, pedindo licença a todos vocês para entrar em seus lares, levando um pouco mais de conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita e com o apoio das casas espíritas. Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer do grande apoio também da tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje nós estamos recebendo aqui os nossos irmãos Hélio Ribeiro e José Luiz, José Carlos, da Casa da Prece, lá de Jacareí. Os dois são trabalhadores lá da Casa da Prece, da Casa da Paz também. E o tema de hoje, nós vamos falar muitas coisas aqui, aproveitar a experiência do Hélio, que já está há muito tempo na doutrina, viaja muito aí no Brasil e no mundo, para conversarmos sobre muitos assuntos aqui da doutrina espírita, iniciando pelo assunto interessante que é casos interessantes que acontecem nas reuniões mediúnicas. Ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750. Se preferir, entre nas nossas redes sociais, porque estão disponíveis WhatsApp e Facebook para vocês assistirem ao vivo aí também. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia para você, nosso querido ouvinte da Super Rádio Piratininga. E para você que está escutando a gente no Vivência Espírita, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa pode ser reprisado aí a qualquer momento. E também, não deixando de mandar um agradecimento aí ao pessoal da Rádio Espírita, lá de Barra Velha, né? Rádio Espaço Espírita, perdão. Que também está escutando a gente está retransmitindo para eles lá do Sul. E também vocês que estão assistindo a gente aqui pelo YouTube Live, pelo Facebook Live, vocês já estão participando, ó, quem já está aqui participando com a gente, ligadinho, a Leila Schwindt, a Belkis de Menezes, lá de Caruaru, mandando bom dia aos vivencianos, a Maria José dos Santos, a Sônia Santos já entrou aqui também, a Irene Nascimento lá de Santos também, a prima, deve estar junto com o Gustavo lá e o tio Zé assistindo. E o Bruno de Osasco também mandando bom dia aqui pra gente no YouTube. Já participe com a gente, compartilhe, não custa nada clicar no botãozinho aí, compartilhar para que essa luz chegue a mais pessoas. Então, vamos sortear dois livros espíritas, depois que a gente definir a pergunta para sorteio. No intervalo depois do intervalo a gente comenta para vocês, mas já vai interagindo, mandando mensagem, perguntas aqui, a gente vai compartilhando com o Hélio e para vocês participarem no final do programa. Então, Vamos iniciar agora com a prece de abertura com o Zé Carlos. Bom dia, Zé Carlos. Bom dia a todos. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Nós agradecemos em nome da Casa da Prece, agradecemos o convite, estamos aqui. O Hélio carinhosamente me convidou também. E vamos iniciando então com uma oração bem simples, agradecendo primeiramente a equipe que está aqui fazendo esse maravilhoso trabalho, que chega até os rincões desse Brasil maravilhoso também. Vamos agradecer e pedir que a espiritualidade, o plano espiritual, encaminhe todos os nossos pensamentos, encaminhe todas as nossas vibrações através dessa radiodifusão e que chegue a todos aqueles, a todos os lares que de alguma forma estão precisando de algum tipo de ajuda, que nós possamos, através das vozes dos nossos irmãos que estão aqui, principalmente através das intuições que estarão acontecendo ao longo desse programa, atingir os objetivos propostos pelo plano maior através das vozes dos nossos irmãos que estão aqui neste momento. Um bom dia a todos e bom programa a todos nós. Que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje é fases interessantes das reuniões mediúnicas. Casos interessantes das reuniões mediúnicas. E nós estamos aqui com o Hélio Ribeiro. O Hélio Ribeiro era um radialista da Rádio Bandeirante, viu, Jorge? É uma das vozes mais bonitas que aconteceu até hoje no rádio brasileiro. Mas nós temos aqui o xará dele, que é o Hélio Ribeiro, que é trabalhador do Grupo Espírita da Prece e também da Paz, lá de Jacareí, da Grande Jacareí. Então, bom dia, Hélio. Bom dia, Rui. Bom dia, Rodrigo, Jorge. Bom dia a todos que nos ouvem nesse momento. É uma satisfação muito grande e um compromisso muito grande meu de estar aqui hoje para falar um pouco, contar um pouco das histórias ocorridas nas sessões mediúnicas, da nossa casa, mas também das outras casas que nós participamos desses trabalhos. Casos muito interessantes, às vezes casos muito engraçados, porque a história da humanidade tem sido contada por fatos muito engraçados e às vezes bizarros, não é? Só para lembrar aqui, num minutinho, que Deus, quando escolheu Moisés, não é para ser seu interlocutor, era um médium que ia se comunicar com Deus, Deus esqueceu que ele era gago, não é? A história conta isso para nós, Moisés era gago. E quando Deus falou com ele que ele ia ser, ele falou, mas senhor, eu sou gago, como é que eu vou transmitir a sua mensagem ao mundo, né? Ele falou, chama seu irmão, o Arão. E Moisés, o Arão? É, o Arão. E ele ficou sendo, então, o segundo interlocutor. Porque gago, imagina, né? Então, Deus também já fez coisas engraçadas no mundo. É, inclusive, Paulo de Tarso também era gago, né? Também era gago, Paulo de Tarso. E ele fez um sacrifício tremendo para perder a gagueira, né? Pois é. E conseguiu. E conseguiu, porque ele, depois de convertido, né, de Saulo a Paulo, ele se entregou ao trabalho de difusão do Evangelho de Jesus, e ali então ele teve o mérito de ser curado. É, e se nós estamos falando hoje de Jesus, nós devemos a Paulo de Tarso, né? Com certeza. Ele é que trouxe para o Ocidente a palavra de Jesus, senão talvez tivesse morrido lá no Oriente, né? Não, e ele tem um amigo que quando ele saía para fazer suas pregações, ele perguntava, hoje do que nós vamos apanhar? Que apanhava de paulada, de pedrada, falando a doutrina de Jesus, né? Exatamente. E nós também, espíritas, quando somos convertidos de uma religião qualquer para a nossa religião, também levamos as pedradas. Eu que fui batista, pentecostal, até hoje eu recebo pessoas que falam para mim, mas não é possível que você teve coragem de fazer isso, de mudar a sua religião, né? Porque quando se converte para uma religião evangélica, é conversão. Quando você vai para o Espiritismo, é mudar. Você mudou para o Espiritismo, é assim que eles falam para nós, né? É, o Luiz Carlos, do Grupo Castelã, nosso Luiz, que é compositor, né, tem uma música chamada Semente Esquecida. E a mãe do Luiz falava que as sementes que ele tinha feito a música para ele mesmo. O Luiz fez essa música para ele mesmo. Que ele é a semente esquecida da Igreja Católica, mas a esperança é que ele volte um dia. Ela sempre tinha esperança que ele voltasse. Ela falou, você fez essa música para você mesmo, porque você que é a semente esquecida. Então, e falando aqui das conversões, das outras religiões, eu também trouxe casos aqui de sessões de desobsessão na Igreja Evangélica. Na igreja que eu participava, a gente tinha esses casos também. E, por sinal, muito engraçados. Não, mas na Igreja Católica também tem. Também. A Renovação Carismática faz as suas sessões de intersecção, só que só recebe o Espírito Santo lá, né? Exatamente. É. Nós já recebemos outras classes de Espíritos também, né? Não sou santo. Não, não, nem sempre. Não, e... raramente, né? Raramente. Exatamente. Raramente que aparece algum, né? E quando você ia lá pro lado de Uberaba, para ver o Chico, alguma coisa, aí de repente aparecia algum santo por lá. Agora, para nós aqui, a maioria é igual a gente mesmo, né? Com certeza, com certeza. Hélio. Mas o Hélio, viu, Jorge, ele tem uma profissão, ele tem uma empresa, né? Que é muito interessante falar rapidamente, que é uma empresa de alpinista industrial. Exatamente. Alpinismo industrial é uma profissão nova no mercado, nem está catalogado na CLT ainda. E nem está regulamentado? Não, essa classe de alpinista industrial ainda não está catalogada como profissão. É, porque em Santa Catarina ela já é regulamentada. Então, mas é uma profissão que já nasceu, que já está sempre por cima, né? Sempre por cima. Nós falamos que o cume das empresas é o nosso objetivo, né? Então, a nossa empresa é uma empresa pequena, de pequeno porte, e prestamos serviço para grandes empresas, porque a necessidade do alpinista industrial é muito grande, com as regras de segurança atual, né, no Brasil. Então, nós somos chamados para ir nos lugares onde a manutenção convencional não chega. Né? Nós fazemos por rapel, às vezes por outros métodos que a gente cria no momento, né? E chegamos em locais assim inusitados. Por exemplo, em torres de chaminé de 60 metros de altura, nós industrial, vamos lá, né? De rapel. Exatamente. Industrial. Chaminés industriais. Aí, mas é bom, Hélio, você ser espírita, porque aí você já tem uma ajudinha extra, né? Com certeza. Do anjo da guarda. Não tem a dúvida. Porque ali precisa, hein? Nosso dia de trabalho começa realmente com uma oração. Pessoal. No local de trabalho, porque realmente é muito complicado fazer esse trabalho em locais em que as pessoas não têm muito hábito de ver gente pendurada nessa altura, né? Então a gente faz uma oração até para que o clima do local seja apropriado. Graças a Deus, há 5 anos a gente faz esse trabalho e nunca tivemos um acidente que merecesse essa importância, né? Porque outro dia eu fiquei assustado que eu vi o pessoal nessa linha de transmissão, uma pessoa de ponta cabeça presa lá sem se movimentar, sem nada. Lá nós perguntamos o que aconteceu, falaram, não, ele teve um morreu, tá, mas não tem condições da gente retirá-lo de lá. Então. E ele estava morto. Pendurado ali na linha de transmissão. Ali. Ele estava no meio da linha de transmissão. Eu falei, nossa, que trabalho. Eu não faria que trabalho, mas de jeito nenhum. Pois, né? São o resgate que nós fazemos. Né? Nós fazemos plantões de resgate em locais assim, em que possa ocorrer um acidente. Então a gente vai e retira a pessoa dali, né? Com técnica de alpinismo, mas também voltado para bombeiro civil, que nós temos na equipe nossa. Né? Resgates físicos. Espirituais, exatamente. Fazemos o resgate físico durante o dia e à noite o resgate espiritual na casa espírita, conforme você lembrou aqui. Mas interessante, né? Apresenta o Zé também. É o Zé que Carlos. Fez a nossa prece, Zé Carlos. O Zé Carlos Nogueira também é trabalhador da Casa da Prece e da Casa da Paz. Tudo com o nomezinho pequeno, da Prece e da Paz, né? E Zé Carlos, você também é trabalhador do grupo. Espírita, dos dois grupos espíritas lá de Jacareí, né? O Monte Oliva, quando ele veio aqui, ele disse que São José faz parte da Grande Jacareí, né? Vocês concordam com isso? não, totalmente. A humildade era aí. É, né? Já doutrinado, já foi doutrinado pelo Monte Oliva. Ele nasceu e nós precisávamos de um polo desenvolvido, mas não tínhamos mais espaço, daí nós resolvemos criar o bairro São José e assim nasceu e se transformou nessa cidade maravilhosa. Tá vendo o que que dá o doutrinador lá, o Monte Oliva, né? Ele tá doutrinando todo mundo, né? É. Só falta o dia que nós fizemos aqui. Com ele, então. Hein? O Monte Oliva junto com ele não pode dar grande coisa. Né? Mas nós somos, eu e o Hélio, nós somos conhecidos lá por Severino 1 e Severino 2. Até porque casa espírita pequena, né? Primeiro você vai lá atender quem está chegando, daqui a pouco você tem que sair correndo para dar o passe, daqui a pouco você tem que sair correndo para poder fazer a entrevista, né, Hélio? E assim vai. Mas vamos então entrar aqui no assunto dos casos interessantes das reuniões mediúnicas. Eu também já participei de vários casos, né? De coisa até engraçada que ocorreu já em reuniões mediúnicas. Fala pra gente, o que é uma reunião mediúnica, Hélio? Muito bem, a reunião mediúnica, em diferentes locais, em diferentes casas, ela também tem algumas nuances que nós... Vamos trazer a da Casa da Prece para cá, que a gente tem, porque nas outras casas é muito similar, mas de repente tem algo que seja um pouco diferente do que nós fazemos. Sim. Né? Nós temos uma equipe de médiuns, são 6 médiuns, e nós temos a figura do doutrinador. Quando eu falo doutrinador, eu quero dizer que é o mesmo que em outras casas é o esclarecedor, é o, como diz o Divaldo lá, o terapeuta espiritual, enfim... Ele é aquela pessoa que não tem... Quando nós vamos escolher um doutrinador, nós fazemos concurso na Casa Espírita. Então, o doutrinador, na reunião mediúnica, ele é o mediador. Ele conversa com os espíritos através dos médiuns ali. Então, na nossa casa, nós temos lá 2 doutrinadores. Sou eu e o Zé Carlos. Quando um falta, o outro supre. Quando faltam os 2... Normalmente a gente vai lá no médium mais experiente, que trabalhou mais tempo com a gente, ou em outra casa, e ele fica sendo ali naquele dia o doutrinador. Então, nesses episódios, é que acontecem algumas coisas que são engraçadas, porque essa pessoa não tem o hábito de dialogar com o espírito, e às vezes não está num bom dia, e às vezes é alguma mulher, né? Não estou fazendo nenhuma acepção aqui, a mulher não deva ser doutrinadora, e tem muitas por aí. Mas, via de regra, o homem é o doutrinador da casa. Então, na nossa reunião, a gente... Bom, esse é o seu tipo de reunião da sua exatamente, casa. Exatamente. Tem vários, outros. Tem reuniões mediúnicas que tem mais de um doutrinador, tem mais gente, tem mais trabalhador. No nosso caso, como a casa é nova, nós temos muito pouco trabalhadores ainda. Então, a gente tem formado, através de cursos, né, que nós damos, de aprendizes do Evangelho, para que as pessoas se encaixem dentro de um trabalho. Não é? Porque muitas delas chegam assim no afã de... Ah, eu quero entrar para a sala mediúnica hoje, mas para nós a sala mediúnica é uma sala de cirurgia. Pessoas que não conseguem, por exemplo, numa sala de cirurgia, se a pessoa não consegue ver sangue, controlar a emoção ali, ela desmaia. Na sala mediúnica também acontece esses casos. Né? Então nós somos muito, muito criteriosos com isso, até porque... Os espíritos que vêm se comunicar conosco merecem uma atenção especial, né? Às vezes estão sofrendo, às vezes nem descobriram que estão desencarnados ainda, e nós temos que ter todo um preparo no trabalho com eles. Né? Eu costumo dizer para as pessoas que quando forem doutrinar espíritos, porque a gente não gosta muito dessa palavra, doutrinar, porque dá a impressão que a gente sabe mais do que eles. Exatamente. E então a gente fala, olha, você toma cuidado para quando falar com esses espíritos, não falar que ele já morreu, porque ele é capaz de morrer de novo, exatamente. Né? Exatamente. Vai morrer de susto, né? De susto. Morre de susto. Sem saber que está morto, né? Sem saber que já está desencarnado. Exatamente. Então, a gente precisa tomar, mas aí nós temos curso justamente para orientar essas pessoas para aprender a conversar, né? Até porque nós, espíritas, não acreditamos que a morte existe, né? É uma passagem, né? Então... Exato. E nós, às vezes, de fato, o espírito tem razão, então, nesse caso, né? Ele não está morto. Não está morto. Mas alguns fazem questão de falar que estão mortos para nós. Eu vi um senhor doutrinando de novo, né? Falando, conversando com o espírito, E o espírito falava assim, eu já morri, eu sei que eu já morri. E ele falava assim, não, meu irmão, você não morreu. E ficou aquela discussão, morreu ou não morreu. E foi preciso intervir e falar, não, meu irmão, realmente, você está no plano espiritual, você não morreu, mas você está numa outra condição. Porque a pessoa que estava conversando com ele, você não morreu, meu irmão, e começou a chegar a ficar nervoso com aquilo. E ficou uma situação cômica, porque aí os médiums começam a torcer para o espírito. Não torce pro doutrinador mais. E quer que o doutrinador vaze daquele lugar, né? E vai ficando uma situação enjoada, né? Fica torcendo. E assim, casos assim que... Mas isso não é um problema, esse problema que existe no mundo espiritual, não é muito em relação à influência do filme Ghost? Depois do filme Ghost, as porque pessoas... Porque a pessoa fala, mas eu não tô vendo a luz. Com certeza. Alguns filmes, na verdade, alguns filmes têm feito com que as pessoas... Até espíritas, vá por um caminho que é um caminho fantasioso demais, né, de histórias contadas e tal. E aí, às vezes, a pessoa desencarnou nessa fase e chega de lá achando que o filme Ghost é tudo uma realidade só, e não é. Né? A nossa realidade é a mesma realidade do espírito. Né? Ou seja, nós já sabemos disso, mas nós copiamos o mundo espiritual. É uma palha imagem do mundo espiritual. Exatamente. Que o filme Ghost, né? Exatamente. É porque o próprio que fez a história do filme, ele é espiritualista, é indiano espiritualista, e ele então tem a visão espiritualista, não é a visão espírita, né? Não é a visão espírita, perfeito. É. Exatamente. O que a gente tem que entender é que filme é filme, né? Filme ele tem que fantasiar o máximo possível. Para vender, né, o filme. Até o nosso lar, se a gente pegar, ele vai pegar o lado mais, como é que se diz assim, extraordinário, o lado mais fantasioso, no sentido assim, ou fantasiar mais do que está, justamente para poder empolgar as pessoas. Não adianta nada a gente fazer um filme ou fazer uma novela e bota lá cinco pessoas sentadas numa mesinha de cabeça baixa esperando o espírito chegar e o espírito não aparecer. Não, a gente diz, o espírito está aqui e ninguém está vendo. Filme tem que mostrar tudo. Exato. Por exemplo, por isso que as pessoas gostam mais de filme de assombração, porque em filme de assombração aparece tudo que aparece o cara está querendo ver. Né? Exatamente. E você falou da novela A Viagem, né? A novela A Viagem, da Ivani Ribeiro, que era espírita. Ela escreveu A Viagem lá atrás e foi um sucesso, né, nas televisões aí, porque conta histórias que as pessoas gostariam de ver, né, no dia a dia. É. E bem baseada no nosso lar mesmo. Exatamente. Nas obras de André Luiz. Hélio, até agora nós não contamos nenhum caso interessante. Ah, mas nós temos vários aqui para contar. Uhum. Eu vou contar um caso acontecido comigo e com o Zé Carlos. Uhum. Então, Zé Carlos, médium de efeito físico, faz curas espirituais na nossa casa e às vezes é necessário cirurgias espirituais. As pessoas fazem uma entrevista e ali nós direcionamos o caso. É um caso de desobsessão ou é um caso para cirurgias físicas, vamos dizer assim. Então, chegou um senhor na nossa casa, né, um japonês. O japonês tem o hábito muito severo de tratar as coisas, a gente entende dessa forma, porque é a cultura deles. E ele estava com um problema, por incrível que pareça, de hemorroidas. E ele nos procurou com esse problema, fizemos uma ficha, fizemos um diagnóstico daquilo, né, uma anamnese do problema dele, e aí levamos para a cirurgia espiritual com o Zé. Naquele tempo a gente só tinha uma sala, então tratávamos todos por essa sala, saímos de lá uma hora da manhã, porque era um caso de desobsessão, era um caso de cirurgias, era um caso de curas. Então esse senhor nós levamos e deitamos ele na maca, né? E o médium se preparou para intervir. Ele se preparou e pediu a incorporação do médico que nos assiste lá. E de repente eu fui preparar a pessoa ali na maca, tal, a posição... Posição da hemorroida, de puxar, a posição do feto, né, puxando as pernas. E ele, claro, estava vestido de roupa, normal, né. E aí eu, preparado, falei, tá ok. E quando eu virei, o médico estava calçando a luva. E pediu lá um pouco de álcool. E eu comecei a ficar preocupado, porque o jeito que ele estava fazendo com a mão... Dava a impressão que ele ia fazer um toque nas hemorroidas do cidadão que estava ali. Aí, no meio de todo mundo. É, estávamos na sala, né? Na sala de cirurgia. E aí, mas eu também fiquei muito sem jeito de perguntar o que ele estava pensando, porque é o médico espiritual. E ele calçou e começou a alisar os dedos, assim. Eu, aí eu não me contive, né? Ele veio andando pro lado da maca, com um jeitão assim, né? O cara deitado, eu falei, doutor, o que, que você vai fazer aí nele? E aí ele falou assim, pode ficar tranquilo, eu sei o que eu tô fazendo, não vai acontecer nada do que você tá pensando. Então aí nós quebramos o medo lá e foi bem, a cirurgia foi bem, a pessoa voltou de novo, enfim. Nós fizemos o tratamento adequado, mas são casos assim que acontecem, e eu acredito que lá no Edson deva acontecer casos muito piores, entre aspas, desses que nós estamos contando aqui hoje. É. Não, eu trabalho há mais de 30 anos com desobsessão, né? Então a gente tem cada caso que a gente dá risada, depois que termina o trabalho, a gente faz uma análise. Então, tem alguns casos que é muito engraçado. É. Eu lembro, quando você falou de doutrinação, eu lembro que eu estava doutrinando, entre aspas, um espírito, e ele chegou, não, eu estou perseguindo essa pessoa faz muitos anos, porque ele me fez isso. Ele falou, meu irmão, você precisa perdoar. Jesus falou, perdoe 77 vezes 7. Ele olhou para mim e falou, você faz isso? Quer dizer, eu fiquei tão envergonhado, porque eu não faço isso, né? Que eu mudei. Nas outras doutrinações que eu fazia, eu falava, meu amigo, Jesus falou para a gente perdoar 70 vezes 7. Eu não fiz isso aí, só me ferrei. Então eu não gostaria que você se ferrasse também. Então tem essas coisas. É. E foi você que perguntou também que é do papagaio, não? A história do papagaio. A história do papagaio é muito interessante. Né? Muito interessante. Mas há um tempinho eu estive numa outra casa, né? E ali participei da reunião mediúnica. E aconteceu, era uma casa, fisicamente, uma casa muito velha. E eles se. Tinha a casa como o local de trabalho deles, né? E quando eu entrei na sala mediúnica já preparada, eu observei que tinha muita madeira velha e nesses lugares aparece muita barata. E as pessoas, as mulheres principalmente, têm muito medo de barata, né? Então, quando fez a abertura, desligou a luz e o doutrinador lá, o esclarecedor, fez a prece e começou a preparar a mediunidade, as pessoas preparando ali, uma senhora, bem de idade, levantou a mão e ele veio próximo. Meu irmão, tem uma barata subindo na minha perna, falou baixinho, mas eu estava do lado, eu ouvi. Ele falou assim, mas não tem barata no plano espiritual. Ele achou que ela estava incorporada. Não tem barata no plano espiritual. Ele falou, tem uma barata subindo na minha perna, aumentou um pouquinho o tom de voz. Ele falou, minha irmã, já falei, não tem barata no plano espiritual. Aí ela falou assim, mas tem uma subindo na minha perna, bem alto. E ali acabou o clima da reunião, porque realmente tinha uma barata subindo na perna dela ali. Então, os locais onde são escolhidos... A mulher já tem medo de barata, imagina subindo, imagina na, perna, subindo na perna dela. Né? E então, às vezes a gente não toma certos cuidados na reunião mediúnica que devem ser tomados, né? Uma sala higienizada, uma coisa assim que não aconteça esses episódios, porque... Nessa época de fim de ano agora, nós tivemos a nossa casa, um tempinho atrás, inundada por água, ali na região que a gente está. Tem um córrego que passa, e a prefeitura de Jacareí é muito eficiente nisso, né? Drenou o córrego, tudo, mas continua acontecendo as enchentes ali. E invadiu a nossa casa. Então trouxe para dentro da casa ratos, baratas, enfim, essas coisas que acontecem com o esgoto, que está no esgoto. E nós... paramos uma semana para higienizar a casa. E hoje em dia os ratos estão tão poderosos que nem gato respeita, porque lá tem um gatão lá no, na casa. O Puff. O gato saiu correndo na hora que ele viu o gato. Não, o gato saiu fora, porque ele viu o tamanho dos ratos ali e falou, não dá para mim. Não dá para mim. Assim foi meu amigo também, doutrinador, que foi doutrinar um corintiano, um espírito corintiano. Aí, né? Tá vendo? Isso aí é que problema. Certo? Não, aí ele, quando o espírito veio recém, assim, 3-4 anos desencarnado, mas guarda, né? Leva embora. Nós não viramos nada de lá, né? Nós somos exatamente os mesmos, né? Aliás, Kardec falava isso. Uhum. Né? São os espíritos das pessoas que viveram na Terra, então levam para lá. É. E ele veio e tava, e o Corinthians estava numa fase muito ruim. Agora tá bem, né? Acho. Uhum. Mas tá mal, tá de novo? Vira e mexe. Então ele continua do lado de lá, sofredor. Sofredor. Lá. E ele veio, e aí veio e começou num determinado momento e começou a falar, mas também, essa de vida, até aqui agora eu tenho que apanhar porque eu sou corintiano, não sei o que e tal. e o doutor Leandro era São Paulino. Então, aí virou uma brincadeira ali, né? Não, mas isso passa, você nem deve preocupar com isso. E o senhor torce para quem? O espírito falou, né? Porque tem doutrinador, começa a dar muita trela pro espírito, começa a conversar demais, e aí fica um espírito só comunicando e o resto que está esperando não vai. Então a gente fala para ele, corta essa conversa, porque isso não leva a nada e tal. Mas ele continuou. Não, mas e o senhor é o quê? Ele falou, sou São Paulino. Ah, então o senhor é daqueles, né? Fez, imagino que tenha feito aquele gesto lá do outro lado, né? E o treinador ficou macho, né? Ali com aquele negócio, que é isso, não sei o quê e tal. E que história. É Bambi, é coisa assim, né? Então são casos assim que a gente vê, escuta e às vezes participa até, que depois que passa a gente fica lembrando, fala, e eu gosto de anotar essas coisas. Porque no ano que vem, quando eu parar de trabalhar, eu não digo que vou aposentar. Quando eu falo, vou aposentar, cara, tem 70 anos. Não tem 70 anos. Então quando eu parar de trabalhar, eu quero ver se eu escrevo um livro, o Jorge vai me ajudar aí na editoria do livro e tal. Escrever para mim contar esses casos depois da minha conversão, que foi nos Estados Unidos. Me converti lá, um lugar inusitado para se converter ao Espiritismo. De Batista Pentecostal para o Espiritismo. Num país extremamente protestante. Exatamente, protestante. Você nem achava lugar para ir. O Pentecostal é aquele mais radical? Não, é o mais leve. É o mais leve. É o mais leve. Mas, para você aceitar, né, no meu caso, para mim aceitar o Espiritismo, eu que tinha medo de passar em porta de centro espírita. Trocava de calçada. E como foi lá nos Estados Unidos? Foi uma família. Então, é o que eu digo sempre, que o exemplo que a gente vê é o que realmente passa para nós, o que é, né? Eu fui morar na casa de uma família espírita. Não era a família Fox, não? Não era Fox, não. A Fox estava longe, foi em Nova York isso. Moderno, né? Espiritismo moderno. Então, eu estava morando nessa casa. O pessoal deve estar achando estranho a gente brincando com ela aqui, que a gente já conhece o Hélio bastante tempo, então não Então, lá. É alegria dentro dos centros espíritas, é o que nós mais pregamos, Rodrigo. Falar só comentar que o Edson Barbosa estava falando dele, ele entrou aqui e mandou bom dia, parabéns a todos pelo programa e um grande abraço ao Hélio. Paz e alegria com Jesus. Saudação, Edson. Logo estaremos juntos de novo aí. Então, nós fui me hospedar nessa casa e trabalhava lá nos Estados Unidos e a família era espírita. Então, às sextas-feiras, tinha o culto do Evangelho no Lar, né? E eles eram religiosamente religiosos com o horário ali, né? E então, eles me convidavam. E eu, com medo daquilo, né? Eu ficava no quarto. Eu falei, outro dia eu participo. E ali a família, né? O pai, a mãe e três filhos faziam o culto do Evangelho. E ali, nossa, era uma paz danada. E eu comecei a observar que não é possível que uma família dessa tenha algo de ruim por ser espírita. Porque era o que eu pensava, que espíritas eram todos meio doidos, meio perturbados com essa história de receber espíritos, tal, que eu considerava demônios, né, naquele tempo. Só tem a metade da razão, só, né? Depois eu vim a saber, Jorge, mas então, até então eu não sabia. Depois que eu me converti, que eu vim a saber disso, né? Então eles, a maneira que eles tratavam as pessoas que chegavam do Brasil lá meio perdidas, eu comecei a observar aquilo. Você foi fazer intercâmbio? Não, fui trabalhar. Ah, foi trabalhar? Foi trabalho. Trabalhei 2 anos lá. E ali conheci muita gente, depois deles, né, espíritas, e eu comecei a observar que tinha algo diferente nisso. Do estudo, principalmente, porque a família era dedicada aos estudos. E começaram a me oferecer livros para que eu lesse. E comecei, e o meu primeiro livro foi do Chico Xavier, Paulo Estevão, que é um clássico, e para mim também é um dos melhores livros já escritos. Eu considero. É o melhor romance assim, de amor. Do Emmanuel. Não, é espetacular. E a partir dali eu comecei a me interessar. Ia me interessar, mas estudando, pesquisando o que era, como é que era. E eles me ajudaram muito nisso. E até hoje somos amigos. Né? Ele vem para o Brasil sempre no final do ano e a gente se encontra aqui para contar as histórias de lá. E eles eram brasileiros? Eram brasileiros. Brasileiro. Que moravam só tinha que aproveitar o assunto, né? Você está falando aí que morou nos Estados Unidos. A Marcia Smith entrou aqui. Hi, Hélio. I love your sense of humor. Oh, my sense of humor, now it's more or less, just more or less. Behind, I was better. Traduzindo aqui, ela falou que ama o seu senso de humor. Ah, ok. Thank you. Não, mas o... Hélio, tem um caso interessante que a gente trabalhava aqui na Seara Espírita Bezerra de Menezes e um dos líderes ali era o Bosco. O Bosco era negro, era capitão da aeronáutica, e um dia nós estávamos ali doutrinando o espírito chegou, não, eu não converso com negro, eu não quero saber de negro. Racista, né? Não tem um branco para mim conversar. Aí que terminou o trabalho, a gente tinha mania de ficar na frente do centro espírita batendo papo. E o Bosco estava preocupado. Falei, Bosco, o que foi que aconteceu que você está tão preocupado? Falei, meu amigo, eu estou preocupado. Porque eu estou descobrindo que até no plano espiritual existe racismo. Então, era uma figura maravilhosa, o capitão Luiz Bosco dos Santos, né, que era um grande amigo, o capitão Bosco, e que já foi também, né? Ah. Então, o padre Sebastião Carmelita também, negro, né? Trabalhou com Chico Xavier, padre. Também no plano espiritual ele sofre o racismo no plano espiritual até hoje, né? Padre, e também vai se envolvido com isso. Então, exatamente, porque nós não mudamos, né? Você, com certeza, você no meio onde as pessoas são conscientes, onde as pessoas são já tem uma evolução, com certeza, a evolução não vai existir nada disso, ninguém vê diferença mais, nem nada, né? Agora, nós vamos chegar no plano espiritual que tem lugares muito piores do que aqui, pessoas muito piores do que as que são daqui. Então, a gente não pode esperar coisa melhor. Com certeza. Né? Com vai certeza. Ter tudo que tem de que não presta aqui, vai ter também lá. Vamos para o nosso intervalo. Quer fazer alguma coisa, Rodrigo, antes da gente ir? Só comentar aqui que o Paulo Guimarães entrou aqui no YouTube Live, mandou bom dia a todos, um grande abraço fraterno em Jesus Cristo, mais um domingo abençoado e de aprendizado a todos nós. O Silvio mandou uma mensagem aqui também, muita paz, muita luz. A Maria Smith, ela é americana, eu acho que ela fala inglês também aqui. Ela comentou aqui sobre um assunto sobre Antártida, né, e tudo mais. A gente pede desculpa que não é o tema hoje do assunto aqui. Mas um dia a gente volta a falar sobre essas forças aí. Fábio também mandou bom dia aqui. O José, meu tio, Espírito Santo, mandando bom dia a todos o Vivência, que o sol... Olha, se faz iluminado, né? Ilumine o caminho à altura de todos. Votos de fé de Irene e Gustavo. Mandando um abraço lá a todos eles. A Juliana de Oliveira também entrou aqui mandando bom dia. Aparecida Donizete. No YouTube Live, quem entrou aqui foi bastante gente. Entrou aqui a Rosângela Costa também mandando bom dia. Obrigado ao Grupo Castelã pela apresentação em nossa casinha azul. Né? Então, depois o... Lá em Jacareí, né, que foi ontem a apresentação. Imagino que deve ter sido muito boa. O Maurício Tomé entrou aqui e mandou um bom dia também. Valdemir Moraes, Alexandre dos Santos Ferreira. Lá a casa da Marcela, o Fábio Serapião, como sempre, um bom dia. E a Elisete Miki também entrou aqui. A Adriana Silva, mandando um bom dia a todos do programa Vence. E ao Hélio Ribeiro, um ótimo domingo a todos. A Iracema... É Bento, que sempre participa com a gente, sempre escuta o nosso programa, mandando bom dia aos amigos do Vivência Espírita. Esse programa é muito esclarecedor, adoro. Peço que coloquem o meu genro nos aniversariantes. Vamos colocar aqui, depois manda o nome dele pra gente aqui, Iracema. O Edson, como eu havia falado, a Dolly, que está sempre compartilhando, a gente agradece o compartilhamento dos vídeos aí nas redes sociais. Aqui a Leila Margarete também. O Fernando Petit mandando bom dia a todos. Quero deixar um grande abraço simpático ao Edson. Ele confundiu, então é o Hélio. Não pode achar que é o Maurício Souza também, tá? Pessoal, tem gente que confunde também. Não, e tem um caso que ele já autografou livros aí. O Maurício Souza. O pessoal entra aqui, ó. Pra quem tá entrando agora, a gente tá entrevistando o Hélio Ribeiro, não o Maurício, tá? Maurício de Souza. Aquele que faz as revistas Quadrinho da Mônica, da Turma da Mônica. E a Beatriz Paula Porto, a Bia, que sempre participa aqui com a gente, faz parte do programa, mandando bom dia e um ótimo domingo a todos. Aqui no WhatsApp, fala, Rui. Não, eu só queria dizer que hoje, o Fernando esqueceu de falar, que hoje nós vamos ter o nosso último chá beneficente com bingo lá na PVE, né? Ela, a partir das 14h30, e vamos sortear aqui dois convites aí para as pessoas que quiserem participar lá conosco. Vamos sortear dois, junto com os livros, dois convites para o nosso chá, o último chá do ano, que é justamente para arrecadarmos fundo para a farmácia comunitária. Certo. E aqui também no WhatsApp entrou o Antônio Bessa, o Luiz Eduardo Ribeiro. Bom dia. Bom dia, mandando bom dia aos vivenciando, ótimo tema. Um grande abraço a todos. O Silvio e a minha mãe também. É muito bom ver ela aqui mandando mensagem aqui pra gente. Ah, já tá mandando mensagem. Tá mandando mensagem, mas eu peço vibrações pra ela, porque ela tá lá na UTI do Vivale, né? Ela sofreu um acidente. É, um carro atropelou ela, né? Mas ela já tá bem, né? Já tá bem consciente. Já tá mandando muita mensagem aqui no WhatsApp, né? Mas peço a todos vibrações para que ela se recupere logo e esteja conosco aí. Ah, e o Marcelo também lá do lá de mandando bom dia aqui, vivenciando os melhores para Mariângela, minha mãe. Obrigado, pessoal. Vamos então para o intervalo? Isso, vamos para o intervalo comercial, aqui com a música da Célia Tombly, Cantiga de Paz. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faz silêncio e espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade, surge sempre a bonança, agora ou mais além. Uma longa estrada, só tu tens o poder de transformar em flores perfumadas que o sol da confiança enfeita os teus caminhos. Olhando em seu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Sua tristeza esquece, sorri, ampare e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva ou vento, o trigo doura os cantos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. Chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. São 8 horas e 47 minutos, é o programa Vivência Espírita. Estamos hoje aqui entrevistando o nosso irmão Hélio Ribeiro, né? E o José Carlos, lá da Casa da Prece. A gente estava mais familiarizado, né, até um tempo atrás, vendo eles lá na Casa da Paz também, que é uma casa muito bacana, lá em Jacareí, que fica lá no bairro São João, né, na rua São Tomé, né, Tomé de Souza, Tomé de Souza, número 200, que a gente sempre vai lá, tem muita amizade com as pessoas lá, quem estiver nos ouvindo, um grande abraço. Mas, Hélio, vocês acabaram saindo de lá da Casa da Prece, vocês ainda continuam trabalhando na Casa da Paz também, depois que abriram a Casa da Prece, ou já saíram de lá definitivamente? É, nós já saímos, desligamos lá da Casa da Paz. Não há nenhum problema assim de ordem, nada que fosse assim em especial, mas nós, eu e Zé Carlos vai falar um pouquinho também, nós tínhamos o sonho de trabalhar com as curas e cirurgias espirituais, porque a gente identificou no Zé Carlos, uhum, esse médium de efeito físico. E lá não havia mais espaço para nós, uhum, porque os trabalhos na Casa da Paz derivaram para o lado da apometria. Uhum. E nós não somos nem... Estudei apometria há muito tempo, não sou contra, e nem, acho que é uma ferramenta que você pode utilizar, mas não ser o número um da Casa Espírita, nós não concordávamos com isso. Então eu convidei o Zé Carlos para a gente fundar uma casa em que a gente pudesse desenvolver esse trabalho, uhum, de acolhimento das pessoas, porque a gente vê hoje na Casa Espírita que as pessoas às vezes vão na casa e não estão interessadas em tratamento, em nada, elas querem falar com a gente, querem desabafar, querem contar os seus problemas para nós. E nós já não tínhamos esse espaço para fazer. Então nós resolvemos nos desligar amigavelmente de lá e fomos para outra casa. E como a outra casa tem muito trabalho, a gente não consegue também dar vazão de ir lá, uhum, na Casa da Paz, tudo, né? Eu queria que o Zé falasse um pouquinho, Jorge, se for possível. Claro, do trabalho nosso possível, lá. Vem aqui para falar também, né? Quando a gente... Explica para a gente, porque todas as vezes que a gente fala de médio de efeitos físicos, a maioria das pessoas liga a médio que vai fazer coisa aparecer, né? Efeito físico é médio que vai fazer objeto aparecer, objeto desaparecer, ou fazer fogo, ou fazer água, ou fazer essas coisas, né? Fazer você corte, pode falar, quando fala em cura, né? Fazer corte, sai sangue. Falar um pouquinho sobre isso, como que é que funciona a mediunidade de efeitos físicos. Existe, inclusive, os nossos médiums, e acho que as outras casas não são diferentes também. Se a gente falar que vai aparecer espírito lá, eles saem correndo, né? Porque, uhum, os médiums, na verdade, por incrível que pareça, eles a gente trabalha, mas se tiver que aparecer algum espírito literalmente ali, se for como acontecia no passado, todo mundo sai correndo, não fica trabalhador. Eles têm medo do espírito. Espírito tem medo de espírito. Espírito tem medo de espírito, né? Mas o nosso trabalho, a gente identificou, né, ao longo de um período, o nosso trabalho de efeitos físicos, na verdade, são efeitos físicos porque a gente acaba identificando através dos nossos mentores, né, que estão sempre do nosso lado, naturalmente, nós identificamos pontos, literalmente, que precisam de algum tipo de ajuda, no nosso caso, da medicina, da cura espiritual, nós identificamos e, através dos trabalhos espirituais, com a nossa ajuda, nós acabamos manipulando, removendo ou diminuindo determinadas situações e acaba a pessoa que chega com uma certa necessidade, muitas vezes são coisas simples que a gente acaba removendo por efeitos físicos. É onde a pessoa foi, chegou para nós falando que tinha um determinado problema identificado pela medicina da terra, e nós fizemos aquele tratamento por 2-3 sessões, e a pessoa voltou a fazer o novo exame, e o médico não entende por que desapareceu. Então, na verdade, os efeitos físicos acontecem dessa forma, né? Nós manipulamos aquelas energias que estão ali e acabamos retirando e aquele processo, muitas vezes inflamatório, alguma coisa, uhum, parecida, desaparece e não acontece mais. É interessante quando a gente fala mesmo em efeitos físicos, porque o que as pessoas pensam é o que eu falei antes, pensam que vai aparecer e desaparecer coisa. Mas foi exatamente o que você falou. É. Você está com a doença. Se essa doença desapareceu, é um efeito físico. Né? Uhum. Se você conseguiu manipular energias para poder consertar alguma coisa, por exemplo, ou desentupir uma veia, ou fazer um desvio em uma veia, ou fazer qualquer coisa desse tipo, é um efeito físico. Sim. Ou fisicamente aquilo está acontecendo. Sim. Então, o que os médiums, que as pessoas pensavam que era de efeitos físicos antigamente, usavam, a energia que eles usavam para fazer algo aparecer, fazer uma rosa aparecer, fazer uma flor aparecer, fazer um outro espírito aparecer, é manipulação de energias que faz aquilo aparecer, se tornasse visível. Então, o médium de cura, ele usa aquela mesma energia, só que ela não vai aparecer. Ela está sendo colocada lá onde a pessoa tem necessidade. É isso mesmo. Então, E como diz o Hélio, nós temos, a espiritualidade, eles têm nos colocado ferramentas extraordinárias para esse tipo de trabalho, viu, Jorge? Tem coisas que nós saímos e conversamos, eu e o Hélio, a gente está sempre conversando depois dos trabalhos, é tipo assim, nossa, acho que o que aconteceu hoje até Deus duvida. Brincando, né, naturalmente, porque nem nós, a gente literalmente sai... as ferramentas que nós temos no plano físico, nós temos no plano espiritual, e assim as coisas vão acontecendo, né? A gente estava rindo aqui porque um ouvinte nosso, meu pai no caso, né, mandou uma foto aqui comparando do Hélio com o Maurício Souza. E como a gente está falando de efeito físico, eu tô achando que foi uma manipulação de o que aconteceu. Agora é o Maurício. Do Maurício de Souza pro Hélio é um efeito físico que aconteceu, porque deu uma mudançazinha aqui. E até a maneira dele sorrir, fechar os olhos, é do Maurício também, né? Ontem eu tava vendo o Maurício, ele tava numa feira aí, é a sua cara mesmo, viu, Hélio? Nós havíamos brincado aqui dizendo que você já vieram pedir seu autógrafo como se você fosse o Maurício de Souza. Esse foi um caso lá de Brasópolis. Nós fomos passar o fim de ano numa pousada, né? Eu, Ludmila e o André ainda não estava com a gente, né? Então, à meia-noite, reunia todo mundo no salão da pousada para virar o ano ali, né? E um senhor veio aproximando de mim assim, como quem não quer nada e tal. Eu até pensei mal dele na hora. Falei, mas o que esse cara está querendo comigo, né? E ali ele encostou, porque espírito não tem maus pensamentos, né? Então, aí eu fiquei assim, ele veio e tal. Eu falei, o que está acontecendo aí? Pois é, posso tirar uma foto com você? Aí eu confirmei o que eu estava pensando. Falei, é mesmo, né? Vem tirar foto comigo. Aí ele falou assim, posso tirar uma foto? E depois, se possível, nós vamos revelar essa foto amanhã e você autografa ela para mim. Mas por quê? Ele falou que a minha menina é fã do Maurício Souza e os quadrinhos dele. Eu quero mostrar para ela, porque ela não quis vir comigo, com quem que eu passei o final do ano aqui. Agora pode deixar que eu autografo, senhor. Mas isso é enganação, hein, Hélio? Como é que faz? Não é enganação, o espírita não. Não pode fazer isso. É para converter a menina, né? Para andar com os pais, por isso. Tem uma causa nobre por trás disso, né? Não, mas continuando. A Irene do Espírito Santo entrou aqui, né? Falou que bom dia, amigos queridos. Hoje o programa está bem descontraído. Hoje precisamos mesmo rir um pouco, mesmo sendo um assunto muito sério. Abraço, amigos. E o Ed Moran também entrou aqui, mandou bom dia, meus amigos, grandes amigos, Rui, Hélio, Jorge Reis, Rodrigo e todos os presentes, que seja um ótimo programa e melhoras para sua mãe. Estou indo fazer uma palestra musical lá no GEPA, G-E-P-A, em São Paulo. Legal, Ed. Nós precisamos trazer o Ed Moreno também, que está fazendo palestra aí, né? Trazer aqui no nosso programa, né? Ele que está nos ouvindo. Você não fala duas vezes não, que domingo que vem ele pode estar por aí, né? Tem um pessoal que você fala, né? Aparece no programa. Quando for no outro domingo ele está sentado aqui. Você falou para aparecer, eu estou lá. Ontem você estava... Eu estou fazendo um CDzinho. De músicas assim, profanas, né? De músicas, não é músicas espirituais, não. Para dar para meus amigos, assim. Aí até no. Eu tava pegando umas fotos, aí tem uma foto. Eu, ele, Luiz e o Alberto, tocando lá na chácara do Alberto. Aí eu coloquei no CDzinho também aquilo ali, nós. Aí tava lembrando do Ed, né? Que é a pessoa que a gente conheceu e todo mundo gosta dele também, né? E você não colocou que era do que você tava, você, ele e o Wilkes? Os três tremores, não? Sim, tremores. Os três tremores. Um tenor e dois tremores. E dois tremores, né? O Ed, obrigado aí pela lembrança. Então, te esperando aqui também na Casa da Prece, pra você tocar pra gente aqui. E eu quero te lembrar que se você vier, não dorme na casa do Jorge, não, né? Que eles. A Dora costuma roubar música pra pôr pro Jorge gravar depois. Eu já te avisei algumas vezes disso, né? Cuidado, muito cuidado. Mas, ô Zé Carlos, essa mediunidade, de cura é meio preocupante, né? É extremamente preocupante em função dos acontecimentos que têm ocorrido recente, né? A gente tem conversado com o Hélio e a gente toma também algumas precauções na casa da prece. Nós temos tomado algumas precauções também para a gente dar, inclusive, segurança para os assistidos, né? Quando chegam, porque as pessoas, quando chegam, elas ficam extremamente vulneráveis. E o alerta que a gente dá para qualquer pessoa que vá buscar algum tipo de ajuda nesse sentido é que, olha, os trabalhos, na verdade, têm que ser sérios, são sérios. Naturalmente que, independente de qualquer doutrina, religião, é sempre tocada pelo ser humano e todos estão sujeitos a erros. Mas eu acho que a pessoa, ela tem que se atentar a determinadas situações onde você sabe exatamente como as coisas estão ocorrendo. A gente tem como saber, tá certo? Se são abusos ou se não são abusos. A maneira com que se tocam as pessoas, você consegue identificar se é uma maneira profissional, se é uma maneira, na verdade, não profissional, tá certo? Então a gente tem que tomar um certo cuidado com relação a isso. Ou respeitosa, né? É. Uma maneira respeitosa. Naturalmente. Não, e toda casa espírita é uma casa de cura. A gente tem que pontuar dúvida, isso. Muitas pessoas pensam assim, ah, não, mas aquela casa não tem cura, cirurgia espiritual. Não, pelo menos toda casa que eu conheço, da Aliança, até a Terapia de Passo, ou até da USE também, e outras, que não tem nem movimento. Em todas as religiões, é um ambiente de cura. É um ambiente de cura. O tratamento de passo é um tratamento de cura. Sem dúvida. Né? Então eu acho interessante essas preocupações que tem para se evitar qualquer abuso e tudo mais, como a gente tem visto aí nas casas recentes aí do João de Deus. A Rede Globo ontem, ela explorou demais o médium, não é espírita, o médium João de Abadiano, João de Deus, explorou demais, né? Quer dizer, então já vieram perguntar, poxa, mas ele é espírita? Eu falei, não, ele não é espírita, ele é médium. O médium tem todas as religiões, então não vamos confundir, né? Isso, mas podia ser espírita também. Sim, poderia. Sim, podia não, ser espírita, resta que tá acontecendo, como lá no Paraná aconteceu com espírita, no mesmo caso. Sim. Então, gente, não estou julgando o João antes, não. Mas gente safada, sem vergonha, desmoralizado, que tem defeito, desvio de comportamento, tem todos os locais. Todas as religiões também. Quem tem também, que vigiar, é por isso que não pode ter dono nos locais. É. Né? O Hélio e o Luiz, eles são lá da Casa da Prece, mas eles não são donos da Casa da Prece, da Casa da Prece, não. Então, você é lá do Paulo de Tarso, mas você não é dono de lá. De jeito nenhum. Eu sou da AME, sou do Osmar, mas não somos donos de lá. Tem que ter um monte de gente olhando a gente. Tem que ter todo mundo, tem que estar ali, que na hora que um sentir que o outro não está legal, peraí, você não vai fazer mais isso. Você está fora disso aqui. A gente tem que cortar o mal pela raiz. Agora, em lugares que tem dono, que o cara, se chega lá, ele é o supra-sumo, ele é tudo, que ele faz o que ele quer, que ele é um deus, porque a maioria disso é porque as pessoas são deus, endeusam as pessoas quando na realidade não deveriam endeusar. Então, tudo que o cara fizer parece que está sendo... Isso acontece em todos os locais, né? Há pouco tempo atrás, não era tudo quanto era padre que a gente olhava, não achava que o padre é pedófilo? O que os coitados padres têm que ver com isso? Porque um cara que é desviado lá de comportamento fez um monte de besteira. Agora a gente vai julgar todos os padres, né? Por causa disso. Mas é o que vem. Quer dizer, alguém perguntou para nós, você acha que a doutrina espírita, os trabalhos espíritas vão ser afetados com esse caso que está acontecendo? Vai sim. Porque um monte de gente vai começar a desconfiar. Vai achar que é. Embora ele não seja espírita, que declaradamente ele não é, ele é um médium. É um médium. Médium tem tudo quanto é lugar. Né? Mas afeta sim, porque todo o trabalho de cura a pessoa vai ficar preocupada. Poxa vida, será que acontece as mesmas coisas em tudo quanto é lugar? Então, um desvio de comportamento desse afeta tudo. Embora o cara tenha curado milhões de pessoas. Mas o médico também, da inseminação artificial lá, aquele médico, por isso que o nome dele é estrangeiro lá, Abadijan lá. Abdelmaci, né? Ele, quantas crianças nasceram que por fertilização foi trabalho dele? Milhares de crianças. Mas ele era um cara que tinha desvio de comportamento e fez um monte de besteira também. E tem que responder e tem que pagar pelas besteiras que faz. Não, doer quem doer, não tem conversa. E no curso de médium, onde a gente tem a orientação do Edgar Armon, ele já dizia, médios de efeito físico precisam tomar muito cuidado, porque eles são muito assediados, tanto na parte espiritual como na parte material. Então, o médium de efeitos físicos tem que estudar muito e tem que exercer muito a sua humildade e simplicidade, porque senão ele vai cair. E a gente começa a perceber que vários médiums de efeitos físicos, de cura, caíram justamente por causa da invigilância, né? É. Vamos para o nosso intervalo comercial e agora nós vamos fazer uma homenagem aqui a uma médium de efeitos físicos. Rodrigo quer falar antes? Aí a gente fala, você fala e eu falo. É que a gente está tendo bastante participações aqui, né? Claro que não vai dar para falar todo mundo, aí mas... Aí a pergunta, cara. A pergunta a gente não definiu ainda, vai definir no próximo. O Rafael Brizante aqui falou: bom dia a todos, abraço aos amigos da mesa e aos alunos do 31ª turma Escola de Aprendiz lá da Fraternidade Paulo de Tarso. Inclusive o Silvio que está aí. Ó, mandou um abraço para o Silvio. E sexta-feira vai ter a festa de encerramento lá do curso, viu? Ah, olha que legal. Então o Marcos Sanches também mandou: bom dia, senhor, senhores e senhor Hélio. Quando leu, ele perguntou aqui, quando leu Paulo Estevão, naquela época o senhor assimilou bem a leitura, porque já tentei lê-lo e várias vezes me embaralho todo. Como é que é o nome dele, Rodrigo? Marcos Sanches. Marcos Sanches. Ô Marcos, eu assimilei, fiquei com uma raiva danada do Paulo, do Saulo, mas assimilei bem e cheguei ao fim, porque muita gente fala pra mim que não consegue chegar ao fim, que fica com ódio danado do Saulo, porque por tudo que ele fez com Estevão, né? Mas não, foi bem, tranquilo. Legal. E a Roseli Basco Sancheli, ele falou assim: falta de médium mulher. Não existe. Pelo contrário, é o que a maioria mais é mulher. Tem, a maioria é mulher. Então você vai com todo qualquer centro espírita, e você for ver, a maioria de médiums são mulheres. A maioria das até pessoas. Até por conta da sensibilidade, sim, que ela tem maior, né? Talvez seja a religião, ou a religião, a doutrina, que tenha mais mulher, seja na doutrina. Em qualquer centro que você for, ou se você for ver os trabalhadores assistidos, a maioria, eu garanto assim, que 70% é mulher. Aí Kardec usou mulher para escrever o livro dos Espíritos. Inclusive na casa da prece a maioria são mulheres. Sim. É, porque eu costumo brincar dizendo. Inclusive que são... os nossos ouvintes, a maioria são mulheres também, né? Eu costumo brincar, viu? Costumo brincar que as mulheres são mais devedoras do que os homens, por isso que elas participam mais. É brincadeira, minha gente. Ah, vai pôr a pedra aí. Ó, pessoal, podem vir aqui. Aqui, bom, já estão até ligando já. Aí a Márcia, aqui o José Espírito Santo, disse sobre a cura. Digo a cura espiritual é diretamente proporcional à fé. Realmente também, é merecimento e vários outros fatores também. E somos todos irmãos aqui, a Márcia Smith. E aqui no Facebook Live, antes da gente ir para os comerciais, o Agnaldo Costa falou: parabéns ao programa Vence Espírita, sempre passando os esclarecimentos dos trabalhos que esse serviço de Jesus fazem no auxílio aos irmãos sofredores necessitados de socorro. Está falando agora dos corintianos lá na pátria espiritual, lá no plano da brincadeira. O programa é esclarecedor e alegre. Parabéns mais uma vez a todos. Agnaldo Costa, servo de Maria Jacareí. Brincadeira, viu, Agnaldo? É que a gente estava comentando sobre isso antes. Isso. A pergunta vai ser: você já passou por algum trabalho de curas espirituais? Né? Essa é a pergunta, viu, Rodrigo? Aí você só escreve: você já passou por algum trabalho de curas espirituais? Aí você pode comentar também, se você gostou, se você não gostou, se foi eficaz o tratamento que você fez, tá bom? Ouvinte, que a gente tá aqui em dúvida, todo mundo junto pensando na pergunta, e a pergunta foi intuída agora aqui pra gente, tá bom? Então nós vamos colocar aqui agora em homenagem a uma grande mulher que foi médium de efeitos físicos também. Mas a música é porque eu sei que o Hélio gosta muito dessa música, que chama-se Mulher Caridade, e vamos oferecer para o Hélio mesmo essa música. E lembrando da Dona Aparecida, da Conceição Ferreira, que era Dona Aparecida do Hospital do Fogo Selvagem, grande médium de cura, de efeitos físicos. Quer dizer, eu lembro, Hélio, que o remédio que a Dona Aparecida criou, que parecia um negócio lá com vaselina, lá uma coisa assim, branco, que não tinha... toda a ciência pegava um remédio e olhava e falava: mas aqui não tem nada nesse negócio, aqui nesse negócio não tem nada. Aí chegou uma época que chegou um monte de médico novo no Hospital do Fogo Selvagem e falou, mas isso aqui não tem nada, tá buzuntando esse povo todo aqui com essa pomada aqui que não tem componente químico nenhum, o que, que vai adiantar isso aqui? Tirou a pomada, o pessoal começou a piorar, entendeu? Exatamente, eu me lembro começou desse... a piorar. Eu me lembro muito da Dona Aparecida, da última vez que eu encontrei, ela estava cega já. Uhum. E até a música faz menção a isso, né? E nós conversamos bastante com ela, da preocupação dela em passar o hospital, que hoje é administrado pelas netas, netos dela, né? Então, quando ela falou disso para nós, eu quis perguntar para ela o que, que existia naquilo tudo que ela passava nas pessoas. Ela falou, olha, a princípio eu pedia sacos de leite. Porque ficava resíduos ali dentro de nata, de leite, e a gente misturava com algumas coisas que ela nem lembrava mais o que era. Ela falou, mas é o que dava certo para mim naquela época. Os médicos vinham e falavam, mas só vai contaminar mais ainda as pessoas. Eu falava, mas é isso que eu tenho que passar. Avalizado pelo Chico Xavier, que ia muito no hospital orar. E aquele banho que ela fazia, porque aqui nós fizemos, a Luísio Petit, ele liderou uma campanha para a gente arrecadar sabão, aquele sabão cor-de-rosa, para mandar para dona Aparecida, porque eu estive lá no Hospital do Fogo Selvagem, eles usavam aquele sabão para colocar as pessoas para ficar imersos naquele sabão, para tirar justamente o calor do fogo selvagem. Exatamente. Né? Exatamente. E, então nós mandamos e fazia também campanha para arrecadar. Mas o saquinho de leite era para ela também usar como matéria-prima para fazer os vasinhos, aquelas vasinhas de plástico. Exatamente. Né? É um artesanato. Eu tive lá, conheci a dona Aparecida e fomos lá no Hospital do Fogo Selvagem, com aquela criançada toda lá, e ali a gente vê mesmo aquela doença terrível, né? Pois é. E a presença da espiritualidade que tratava aquelas pessoas ali muito propriamente, né? Então, uma grande média de efeitos físicos, de evidência, de tudo, ela tem, né? Ela é interessante, a gente fala na dona Aparecida, a gente lembra dos casos, né? Quando ela nunca tinha ido ver o Chico. Aí disse que um dia falaram que ela tinha que ir lá ver o Chico, que ela já, o Chico falou, você tem que vir aqui e tal, e ela foi lá. Aí disse que foi lá, chegou lá, ficou bem umas duas horas olhando lá para a mesa, com Castro Alves sentado na mesa, o tempo todo Castro Alves e o Chico não aparecia de jeito nenhum, o Chico não aparecia, ela falou, ah, eu vou ficar fazendo papel de besta aqui, tô embora, vou embora, vou ficar aqui. Aí depois foi embora. Só que ela não sabia que ela era vidente. Era o Chico que estava na mesa. Só que o Chico estava... o que ninguém via, ela conseguia ver Castro Alves, né? Ela via Castro Alves. Ah, eu vou ficar olhando Castro Alves. E nem caía a ficha, porque Castro Alves já tinha morrido há muito tempo, né? Mas não, quem estava lá era Castro Alves. Eu quero saber de Castro Alves. Eu fui lá para ver o Chico não estava lá, né? Então a vidência, ela era tão... Confundiu. Ela tinha uma vidência assim tão latente... E ela não sabia o que era. Então ela acabava na simplicidade toda dela, né? Então era muito. Os casos da dona Aparecida é brincadeira contar caso. Ali eu falo pra você, contar caso igual ela era difícil da gente encontrar alguém. Né? É uma mulher espetacular. Inclusive no trabalho do Edson, lá em Taubaté, ela apareceu por lá pra dar um abraço no Edson, emocionou todos nós lá. Né? E essa música chama-se Mulher Caridade, que nós fizemos em homenagem a ela e tivemos o privilégio de cantar para ela ainda ao vivo essa música aqui. E vamos para o nosso intervalo com essa música. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. E muito amor.

que olham as pessoas assistidas de uma forma que eles e eu. E eu costumo dizer que somos nós, os assistidos, porque num passado bem próximo éramos nós os assistidos, de toda a ordem. Então hoje a gente pode e tem o privilégio de tratar pessoas, de aconselhar pessoas, de fazer curas, cirurgias nessas pessoas para o bem-estar delas. Mas nós não somos melhores do que ninguém, muito pelo contrário. Eu brinco lá no curso nosso de aprendizes, que tem um bar do lado da Casa da Prece chamado UTI, por estar muito próximo do hospital. O Alvorada, um nome bem próprio chamado UTI ali. E às vezes eu falo para eles que felizes são aqueles que estão lá no bar, porque as pessoas falam, nossa, bebendo, jogando não sei o quê, olhando futebol. E eu digo, nós somos os endividados porque nós estamos aqui presos, sim, trabalhando. Então, essa alegria que nós temos vem do bem-estar das pessoas que nós ajudamos. É. E a doutrina espírita nos ensina que você só pode ser feliz quando você passa a ser uma pessoa coletivo. Você trabalha mais para a coletividade do que para si mesmo, né? Perfeito. É porque a felicidade não é você trabalhar para você, é trabalhar para os outros. Exatamente. E se algum espírita fala que não é verdade, eu não aceito, viu, Hélio? Concordo contigo. Concordo contigo. O Zé Carlos também tem uma opinião a respeito disso, que nós falamos sempre lá no centro. É verdade. Acho que um dos diferenciais que nós temos também, eu e o Hélio, e a gente sempre propaga isso, né, para todo mundo que trabalha com a gente, é a primeira coisa. É, quando alguém vai numa casa espírita, em maior quantidade, vai porque está precisando de alguma coisa, tá certo? De alguma assistência. Agora, você receber alguém que está precisando de uma assistência de cara fechada, praticamente assistência acabou ali, tá certo? Então, um sorriso cura muitas feridas, tá certo? Então, é o recado que a gente passa sempre para todos. E as pessoas, em função de N carências coletivas que acontecem na atualidade, nessa vida moderna nossa, as pessoas, e o Hélio, na verdade, trabalha muito bem isso dentro da nossa casa. Muitas doenças se curam através de uma entrevista muito bem feita, isso tem acontecido, e se não acontece, pelo menos já sai dali curada 70%, os outros 30% a gente dá conta dentro das câmaras de tratamento. Né? Então a alegria faz parte, gente, a cara não fechada dos trabalhadores é fundamental. Tem uma coisa que eu critico muito nas nossas casas espíritas, é a falta de apatia. A pessoa vem... Ela vem se arrastando numa casa espírita. Aí ela faz o curso, começa a trabalhar, depois ela começa a criticar aquelas pessoas que vêm e achando, pô, essa pessoa só dá trabalho pra gente, só faz isso, faz aquilo. E uma vez eu perguntei pra uma pessoa, falei, você lembra quando você veio aqui? Você veio se arrastando. E hoje você tá criticando essas pessoas que vêm na mesma condição que você veio há 5, 6 anos atrás. Tá na hora da gente se despertar, né? Então é falta de empatia, né, Rui? Empatia, né? Empatia. É que você falou, apatia. Apatia não, é empatia. Apatia é exatamente o jeito que a pessoa está, né? É, a pessoa. A empatia, então, né? A pessoa se colocar no lugar dos outros, né? Exatamente. É o que a gente deveria fazer numa casa espírita, se colocar no lugar daquela pessoa que vem se arrastando, né? Exatamente. E então, eu tenho um amigo que dizia, Rui, você não se preocupe porque... nós, numa casa espírita, nós precisamos tratar bem as pessoas, precisamos tratar de uma maneira diferente, porque ele vai em todas as casas, ele é tratado do mesmo jeito, em todas as religiões. Aqui não, nós temos que tratar diferente para ele nunca esquecer o tratamento de um centro espírita. Então, eu sempre guardei isso, que era o Sr. Amaro, é o grande querido amigo Sr. Amaro, que era lá do Jesus de Nazaré, né, que deixou muitos alunos, muitos aprendizes, nós aprendemos muito com ele de fazer justamente o espiritismo simples e humilde, assim como deve ser, né? Legal, então vamos encerrar o momento de Gavari com a frase do Chico: sempre deixe um sinal de alegria por onde passes. É. Um oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. 9:32. Temos bastante gente participando aqui, Rui. Quem entrou aqui foi a Holanda, falando que ama a música lá da Dona Aparecida, Mulher Caridade. A Holanda Garzon. A Holanda Garzon, que sempre fez as caravanas para Uberaba e hoje mora lá em Uberaba e trabalha no Hospital Fogo Selvagem, então ela conhece muito bem. E ela falou assim: bom dia, Jorge, você precisa escrever um livro sobre a Dona Aparecida pelos conhecimentos que você tem. Oi, Yolanda, interessante que antes de você ter colocado a mensagem, eu falei: nossa, a gente está falando da Dona Aparecida, eu esqueci de falar que a Yolanda está lá, né? A Yolanda criou um bazar no hospital, é uma casa inteira, e agora ela falou que até mudou de lugar porque estava pequeno, então ela está movimentando tudo lá, né? E essa semana também eu lembrei dela por causa do negocinho do cachorro, né? E aí a Yolanda deve ter ficado super revoltada lá, né? Porque o Brasil todo ficou revoltado com o que fizeram com o coitadinho do cachorro. E eu, na hora que acontece essas coisas, tanto na hora das alegrias, que a gente vê os animais aprontando, fazendo as coisas, como na hora da tristeza, eu lembro dela, né? Porque ela e inclusive lá, um percentual do bazar é para ela cuidar dos cachorros também, né? A maioria do percentual é para o Hospital do Fogo Selvagem, mas tem um percentual que o pessoal também passa para ela cuidar da cachorrada lá, que ela fala que para lá é pior ainda, para lá, para o lado do Triângulo Mineiro. O tanto de cachorro que tem na rua, no meio daquelas pistas, jogado, que o pessoal larga lá, é incrível, né? Tem gente que fica falando assim: ah, às vezes as pessoas estão dando muito mais bola para os animais, mas se não der bola, acabam com eles. Se não der bola, se não tiver gente igual ela, igual esse pessoal que defende, aí vira um caos, né? Então, graças a um trabalho do Fernando Petit, nós estamos fazendo a castração, porque a castração ainda é a melhor coisa para evitar essa proliferação de animais que ficam soltos aí. E tem uma cidade que o juiz obrigou o prefeito a cuidar dos animais abandonados na cidade. De que forma? Porque a gente vê que a maioria dos donos, entre aspas, porque ninguém é dono de nada, os donos dos animais é que são responsáveis. Que, inclusive agora, viu, Jorge? Em janeiro, fevereiro, aumenta o número de animais que são abandonados aqui em São José dos Campos e talvez até em Jacareí também. O pessoal estava reclamando aí que lá tem um programa muito bom, mas o pessoal está reclamando que tem muitos animais abandonados. E isso é responsabilidade do guardador, do dono, do proprietário do animal, né? Mas a gente vê que, infelizmente, essas coisas têm que ser mudadas. E nós tivemos, viu, Jorge? Eu, a Vera Parodi, a Yolanda, o Helder, nós tivemos em 88, foi a primeira e única vez que eu fui em Uberaba, estava junto com esse pessoal aí que fomos lá para Uberaba de ônibus, viu? E também o nosso amigo que faleceu, o Mendonça. Então, em 88, nós tivemos lá em Uberaba, onde nós conhecemos a Dona Aparecida, o Chico e todo aquele pessoal bom. E quem entrou aqui também foi o Carlos Pérez, mandando bom dia a todos, especial aos amigos Hélio, Zé Carlos e Jorge. Quem entrou aqui e mandou uma mensagem também, a Irene Nascimento mandou mensagem aqui também, gostando de ouvir vocês. Um grande abraço para a Irene. A Mônica Abreu também mandou um bom dia. E a Joaninha Hartmann, até é difícil falar o nome, né? Manda bom dia a todos da mesa. Eu e meu marido, que é alemão, fizemos há 3 dias uma operação espiritual e estamos muito bem. Essa não é a primeira de todas, né, que tivemos a cura, né? Fizemos pelo Templo Espírita Tupiara. Somos agradecidos a Jesus, que é o médico dos médicos e a equipe dos médicos Dr. Bezerra de Menezes. Esse é meu depoimento de gratidão, respondendo lá a pergunta se você já participou de cirurgias espirituais. E ela complementa aqui que fala que mora na Alemanha e participa de um grupo espírita da Aliança Espírita Evangélica aqui em Frankfurt. Não, e o Tupiara é do Rio de Janeiro, né? Legal. Então, você viu que já chegou, já tem centro espírita lá também, não, né? Em Frankfurt. A Aliança tem na Alemanha, tem no Japão, tem na Austrália, tem em Cuba, tem 800 espíritas, tinha 800 espíritas em Cuba, na Austrália. Na Austrália, nós que demos apoio para o primeiro centro espírita lá na Austrália, né? Eles não expulsaram os espíritos de lá, não, né? Então tá bom. expulsar os médicos daqui, né? Vai que expor os médicos de cura lá pra... voltar pra cá. A gente mandou de volta os médicos deles, pode ser que eles mandem os médicos de cura de volta. Estão precisando aqui no Brasil. A Iracema Bento aqui falou que quebrou o braço, teria que fazer cirurgia, mas passei por cirurgia espiritual e meu braço foi colado. O médico de terra ficou achando tudo estranho, desagradeceu muito. É interessante, né? A Yolanda também comentou que sobre a Dona Aparecida, que a gente está comentando, né, que retornou ao plano espiritual em 95, com 95 anos de idade, em dezembro de 2009, retornou serenamente, como deve retornar todos que viveram uma vida de amor ao próximo. A cegueira fazia parte do seu final de resgate, não estava isenta de provas, assim como todas as grandes almas que já passaram pela Terra. E o mesmo caso de Chico Xavier, que a Irene aqui também comentou. Aqui, a Claudinha Ribeiro também falou que é linda mensagem, muito verdade, quando fazemos o bem, a vibração de amor do outro é maravilhosa. Preciso ser mais útil, como é bom sentir a alegria do outro, como é lindo, né? Legal, né? É só comentar que também, houve uma participação aqui já faz um tempinho, do Ricardo Gregório, entrou aqui, falou: bom dia, por favor, mandem um abraço ao Hélio. Além de pessoa incrível que é, me agregou muitos valores, que hoje faço questão de passar a minhas filhas. Conhece? Conheço demais. O Ricardo Gregório foi um parceiro meu de trabalho, e hoje ele leva avante o que nós pregamos lá dentro da Heineken, do conceito de que todas as pessoas são importantes, e nós as faremos importantes na medida que nós tivermos capacidade para isso. Então ele assumiu esse posto lá na Heineken e leva avante com muito sucesso lá. Um abraço, Ricardo. E quem entrou aqui também, ligou para nós, foi a Regina Vilhena, respondendo a pergunta se já fez cirurgia espiritual. Falou que fez sim cirurgia com o Edson Barbosa lá na AME e em Jacareí, né, que foi um trabalho inclusive organizado lá pelo pessoal do Hélio, a Ludmilla e todo mundo que sempre traz o Edson e toda a equipe do Recanto de Luz, irmã Sheila, lá de Ribeirão Pires, né? Perfeito. O Edson é nosso professor, né? Via de regra, a gente tira algumas dúvidas lá com ele, porque pelo tempo que ele tem dentro desse trabalho, é uma referência para nós, inclusive de humildade, né? Porque as pessoas dessa área, às vezes, deixam-se levar pelo orgulho, pela vaidade, mas o Edson nunca fez isso. Quer dizer, é uma pessoa que a gente dá muito valor para ele. Não, e que Deus o preserve por bastante tempo entre nós. E é interessante ver ele lá no meio do povo, comendo pão com manteiga. Ele gosta exatamente muito de café. E eu já perguntei isso para o Edson. E ele falou que ele precisa disso para o trabalho dele. Ele precisa da energia das pessoas que estão ali para ele realizar o trabalho. E o que é legal, por exemplo, comparando um pouco com... a gente tem que fazer essa comparação por conta dos episódios que teve lá do João de Deus, né? O João de Deus, você chega lá, é uma cidade inteira que gira em torno de uma pessoa. Ou seja, você tem uma série de trabalhadores... não vou dizer porque eu não conheço o trabalho de perto, né, mas você pode gerar um fanatismo de trabalhadores que trabalham em torno disso. Isso não acontece no Canto de Luz, né? O Edson, há 33 anos, trabalha lá, ele não se envolve com a administração do centro. Existe o Fábio Dionísio, que é o presidente do centro, ele até prefere não se envolver com questões administrativas. E você vê que não gira um fanatismo em torno do médio. Né, o médio ele tem lá o trabalho dele, né, mas tem os outros trabalhos da casa que é feito, e também ele não é o presidente do centro, né, então eu acho isso muito legal. E ele mesmo fala para mim, né, Rodrigo, eu prefiro não me envolver com essas questões até para não ficar tanto dependente assim do trabalho dele. Talvez. Não, e o que eu acho mais bonito do trabalho do Edson é a equipe. A equipe é coesa. Sim. A equipe ela parece que tem a mesma sintonia, a mesma vibração, é uma coisa muito bonita. Inclusive, eu quando vou lá, fico mais reparando o pessoal que está trabalhando ali, de ver a sintonia e a beleza, a humildade daquelas pessoas que agora aprenderam também a carregar no braço, né, levar as pessoas no braço. A pessoa é operada, já sai de braço dado com... Não com dois soldados, mas com o trabalhador da casa. A dona Dina está mandando aqui um beijo no coração de todos e um abraço especial para o senhor Rui. Ô, dona Dina, poxa, Essa é uma grande amiga nossa lá do Paulo de Tarso. Um bom dia para você e tamo junto. E outro ouvinte assíduo aqui, que é a Cida Ferreira, manda bom dia a todos. Já fiz várias respondendo a pergunta, mas o que mais me chamou a atenção é que fiz de mioma. Quando fui fazer ultrassom, o médico disse: a senhora já fez cirurgia? Respondi: já. É que só a cicatriz, ou seja, só tem a cicatriz. Saí de lá muito emocionado. Ou seja, ela fez a cirurgia de mioma e no ultrassom apareceu a cicatriz da cirurgia. Isso durante a cirurgia hospital. Lá no Recanto de Luz, em Mancheira, lá em Ribeirão Pires, a gente tem vários casos desses. Né, N casos desses. Eu, inclusive, com conhecidos meus, parentes meus, que aconteceram casos similares também. E o Oswaldo Barbosa, né, que sempre participa com a gente, que também é um médium de cura e cirurgia espiritual aqui em São José dos Campos, manda bom dia. É ótimo quando esse tema volta ao ar, para abrir espaço à divulgação direta, simples e natural da cirurgia espiritual, como todos os acolhimentos que a Casa Espírita oferece. Parabéns. Mandaram que a gente desse aqui, mandasse um grande abraço para o Dr. Henrique Ferro, que é nosso ouvinte de todos os domingos, viu? Dr. Henrique Ferro, um bom dia e continue nos prestigiando, tá? Dr. Henrique Ferro, eu tenho uma lembrança positiva demais, além de ser um dos maiores advogados que nós conhecemos aqui da região, mas quando ele passou para o São José foi quando eu tive mais alegria, porque depois que ele saiu, só a tristeza que apareceu. Né? Volta, Dr. Henrique Ferro. E agora eu não quero mais saber disso. E o Jorge só torce pro São José, já pensou que decepção? Uhum. Quando ele esteve lá, foi a época que a gente ainda conseguiu alguma coisa, porque depois que ele saiu, só... Era o São José. Não caiu José da segunda verdadeiro. Divisão, porque não tem outra queda, não tem pra onde ir mais. Era o São José verdadeiro, porque parecia o do Paraguai. Não, o Zenorex, nem eu, nem o Dr. Henrique Ferro quer saber de genérico, não. O negócio nosso era São José Esporte Clube. Né? Um bom dia, doutor Henrique. Uhum. E continue com o seu programa, que é muito bom. Com certeza. Também tem outro ouvinte nosso aí, que é o Roberto Wagner, né? Participa lá da Fraternidade Paulo de Tarso, que também tem um programa aqui aos sábados. Termina o programa do Henrique, do Roberto, entra o programa do Dr. Henrique Ferro aqui na Piratini, na Super Pira. E só comentar aqui que a gente recebeu uma mensagem aqui falando: bom dia, papai. É o André que está falando. Bom dia, André. É o filho do Hélio. É o meu filho. André, bom dia. Daqui a pouco estaremos aí juntos, hein? Não faz arte, não. Aquele ali é danado, né? Esse veio de encomenda, viu? Olha, Hélio, vamos voltar aí. A Noélia, vamos falar dos recados, porque senão os nossos ouvintes não podem nos abandonar, né? Então a gente tem que dar atenção para eles. É. A Noélia, do Conjunto Interhomens, fez seu depoimento também a respeito da cura que teve na COAL, que também é um centro que faz cirurgias espirituais. Pai Joaquim, da COAL, Dr. Gaspar, e uma equipe grande de médicos espirituais, através da médium Dona Licinha e vários médicos que temos lá na COAL. E ela falou que teve a cura, se curou, voltou ao médico e ele ficou surpreso, né? Pois ele achava que o que ela tinha teria sequelas. Ela disse que tinha feito cirurgia espiritual e ele respondeu que na medicina não existe isso, né? E ontem lá na COAL também ela fez. Não tem problema, não precisa existir na medicina, não existe mesmo. Foi fora. Mas pessoal, vamos lembrar, aproveitar que o Hélio e o Luiz estão aqui também, e hoje está todo mundo ligadinho nas cirurgias espirituais, seja qual for a cirurgia espiritual, não dispensa o atendimento médico, né? Sim. Cirurgia espiritual é complementar, não é alternativa, não, pelo amor de Deus, né? Que até a ouvinte falou que o braço quebrou e curou o braço, poxa, legal, né? Mas, pelo amor de Deus, não fica com o braço quebrado em casa, não. Procura o médico para engessar, fazer todas essas coisas. Aí vai no médio espiritual também para ele ajudar a cicatrização no perispírito. Porque muitas vezes a gente fica pensando que é no corpo. A cirurgia não é feita no corpo, a cirurgia é feita no perispírito, né? Às vezes tem aquela cirurgia com corte, que alguns médios ainda usam, que a própria espiritualidade não recomenda mais fazer esse tipo de cirurgia, né? Muitos espíritos têm recomendado, não faz mais cirurgia com corte, né? É sem inserção. Por quê? Porque a cirurgia é feita no perispírito. E por que o corpo recebe o reflexo? Porque o corpo é um reflexo do perispírito. Então, se você curar o perispírito, o corpo se cura automaticamente. Por isso que aparece a cicatriz, aparece todas essas coisas, porque se você tirou do perispírito, tem que sumir do corpo. Com certeza. Nós temos essa recomendação como base pra gente também lá, né? O Zé Carlos, que não é Luiz, é Zé Carlos, né? O Jorge tem falado Luiz um monte de vezes, nós deixamos quieto. É. Agora eu vou gritar aqui, é o Zé Carlos, né? Uhum. Desculpa te cortar, mas eu já percebi que esse negócio de trocar nome, pelo jeito, eu sou júnior ainda nessa turma aí, mas eu já percebi que é comum, viu? É problema Hélio, de DNA também, né? O Hélio troca, eu já percebi que todo mundo troca e eu já tô trocando de vocês também, já chamando de Sérgio Reis, já chamando de o Rodrigo de Gustavo, né? Não é assim, mas é por aí, não. Nós também, Jorge, estava falando da recomendação nossa. Não dispense o tratamento médico. E nós temos um caso que foi muito marcante para nós, o Zé pode até comentar, também desse caso da cicatriz. Nós tratamos a esposa do seu João Muniz, que é um trabalhador lá do Paulo Ortiz. Ela foi fazer um tratamento e ela estava realmente com um problema nessa região do baixo ventre. E nós a tratamos, ela já vinha com tratamento médico e foi lá e contou o caso para nós. Nós falamos que a gente ia tentar resolver, ajudá-la a resolver, né? E ela, depois de 4 ou 5 sessões, ela foi ao médico de novo e o médico constatou que não tinha mais nada, mas tinha algo ali que ele não soube identificar bem se era uma cicatriz ou não. Ela trouxe o exame para a gente ver. Então nós fazemos questão. A pessoa vá no médico e traga para nós, para ver se realmente acertamos, para a gente aprender também com isso. Uhum. Mas nós, Jorge, mandamos no médico, muitas vezes, é para tirar onda com o médico, sabe? Uhum. Eu falo, vai no médico, mas nós sabemos que está curado, né? Então a gente fala, vai lá para o médico constatar e acreditar. No caso dela, ela foi, quando ela contou para o médico, que ela era espírita e que ela tratou na casa espírita, eu perguntei para ela, o que o médico falou? Ele falou assim, graças a Deus. Uhum. Então eu achei muito bom isso, do médico aceitar dessa forma, né? Não, mas tinha um médico que fazia um curso de aprendiz comigo, e ele tinha uma mulher que, ele era ginecologista, todo mês a mulher vinha lá, só não tem nada. Mas, só não tem nada. Até que um dia ele falou, só não tem nada, sabe que só... Qual é o médico e qual remédio que eu vou receitar para a senhora? Vai no centro espírita. A mulher quase caiu da maca lá, assustada. Eu falei, você não tem nada, vai no centro espírita. E hoje, viu, Jorge, acordei muito cedo, eu estava vendo, inclusive, numa televisão, o pessoal dizendo que os nossos artistas principais agora do Brasil, todos eles com problema de depressão, é caso da Anitta, da Paula, aquela cantora Paula, a outra... Todos com depressão. Eu achei interessante que depois essa pessoa voltou para um pastor lá e falou, não, isso aí é problema espiritual. Eu falei, poxa vida, até que enfim, estão descobrindo as doenças espirituais também, né? Rui, nós teremos o nosso Evangelho de Natal tradicional lá na AME, né? Que nós fazemos todos os anos, dia 24 às 19 horas na AME, Rua Doutor Oscar Strauss, 350, Bosque dos Eucaliptos. Teremos lá o Mário Vinhas, vai fazer a nossa palestra, a harmonização com o Grupo Castelã, intercâmbio mediúnico, né? Estarão alguns médiuns lá à disposição para psicografia, para psicofonia. Não é carta consoladora, pelo amor de Deus, que já tem gente ligando perguntando onde é que pega a senha. Não tem, não é isso, né? Os médicos se colocam à disposição lá para, se a espiritualidade quiser passar alguma mensagem de Natal, alguma coisa, passa ali. Por isso que a gente coloca essas, e se for de psicofonia também, não tem problema. Se o Hélio for lá, sabe que o Hélio é um médium de psicofonia, assim, que a gente gosta bastante. Se o Hélio estiver lá, de repente, ele pode receber uma mensagem de Natal e passar ali para a gente por um espírito, né? Inclusive, nós estamos aqui com a companhia dele, né? O Frei Matheus. É. Sempre então você vai encerrar pra gente. Uhum. E nessas ocasiões, ele fala que ele não perde a oportunidade de passar uma mensagem, quando é possível, né? Então, isso. Em alguns lugares as pessoas não gostam disso, né? Vou fazer palestra por aí, e às vezes ele aparece, mas a casa não mantém como regra, ou como... Uhum. É, para que a gente fale através do irmão, né? Mas, mas aí é muito bom que ele esteja nos acompanhando. Mas aí a gente pede pra ele encerrar pra gente hoje, okay. Né? Legal. Então, todos estão convidados para o nosso Evangelho de Natal, dia 24, lá na AME, que a gente sabe que a maioria das casas espíritas acabam fechando esse dia, por causa de ser feriado, né? E a gente condicionou a fazer esse Evangelho na AME todos os anos e convidar a todos, nós aqui da nossa cidade, da nossa região, para ir até lá. e termina às 9 horas, dá tempo para as pessoas virem para a ceia, virem para fazer. É? Garantia total de calor, por exemplo, 40 graus mais ou menos, todo mundo junto lá, né? É um calor, sempre é um calor, né? Muito calor, mas paciência. Então, Jorge, mais uma vez eu quero fazer o convite para as pessoas irem no nosso BIM, no nosso chá beneficente com bingo, né? Uhum. Hoje lá na PVE, que é justamente para arrecadarmos fundo para tocar a farmácia comunitária, né? E nós temos muita despesa e há necessidade de nós fazermos esses eventos. E sobre a pergunta para o sorteio, você já participou das cirurgias espirituais? O Ari Rangel, nosso amigo, ouvinte, sempre aqui, e também já considerando trabalhador do Vivência Espírita, né, com, também do site e mensagem que a gente sempre publica, manda bom dia, vivencianos, muito bom o programa de hoje. Parabéns aos irmãos entrevistados, um grande abraço ao Hélio. Sobre a pergunta, não diretamente, mas já assisti a muitas curas realizadas espiritualmente. Forte abraço a todos. E eu queria contar um caso, né, também envolvendo o Edson Barbosa, que é o médico de cura lá do Recanto. Quando ele foi fazer, e o Ari Rangel também, né, e quando ele foi fazer cirurgia espiritual lá em Taubaté, acho que a primeira vez, ele não conhecia o Ari, já tinha ouvido falar aqui do programa. E aí, quando eles foram, aí eu fui lá apresentar o Ari pro Edson, né? E eu nunca soube o nome do Ari, né? E aí, na hora que o Edson foi cumprimentar dele, tudo bem, prazer, Aristóteles. Aí eu olhei assim e falei, peraí, eu tô te apresentando ele e eu não sei o nome do Ari. O Edson com a mediunidade dele, né? Os dois são médios incríveis, né? O Ari também recebe mensagens lá no trabalho lá da casa de Euripides, esteve aqui, já foi entrevistado, falando sobre o Euripides Barçanufo. E achei incrível. E ainda cobrou o Ari de escrever os livros pelo Formiga. Ele deve estar cobrando ainda. Mas vamos. E aí, os casos interessantes nós paramos os também. Os casos interessantes vai ficar para a próxima. Eu tenho um caso. Eu não posso deixar de contar esse caso, é muito rápido aqui. Uhum. Mas nós conversávamos aqui, o Rui e nós aqui, a respeito de como formar uma pessoa que seja um doutrinador, um esclarecedor, né? E numa casa também próxima de nós aqui, eu acompanhei esse caso. Né? O espírito veio e tinha algumas informações a passar para desenrolar o tratamento da pessoa que estava ali com uma desobsessão muito forte. Então ele falou para o doutrinador assim, eu só passo se você me pagar. Mas aí para nós que estávamos ali assistindo, era pagar com o quê? Né? Alguma coisa relacionada a, vamos supor, acender uma vela para ele, essas coisas que os espíritos às vezes pedem para nós. Né? Ele falou assim, não, eu quero receber em dinheiro. E o doutrinador, também muito mal informado, enfiou a mão no bolso. E ele tinha R$2 no bolso só. E quando ele tirou o dinheiro, eu pensei assim, o espírito não vai aceitar, porque é muito pouco, né? Eu pensando comigo. Mas ele achando que realmente o médium ia pegar o dinheiro na mão, né? E aí ficou aquele caso chato, né? Porque o médium não se manifestou, esperando ali, como é que vai ser o desenrolar disso? Aí o doutrinador falou para todo mundo. Esse espírito está de brincadeira comigo. Eu estou querendo pagar R$2 para ele, que ele nem precisa de dinheiro no plano espiritual. Por que ele não quer aceitar R$2? Eu falei, porque lá também tem uma moeda forte do outro lado, né? O tal do bônus hora lá, que funciona muito bem, meu amigo. Deixa quieto, deixa ele embora. Mas casos que acontecem, né? Para a pessoa se preparar para a próxima, né? Para as próximas. Mas talvez a maior quantidade de cura que ocorre é justamente nos trabalhos de obsessão, né? Quantas pessoas vêm no nosso trabalho e depois ele começa a fazer escola, começa a trabalhar e daqui a pouco a gente está vendo que ele está lá fazendo pré-eleção. Poxa, que maravilha, essa pessoa veio com tanta dificuldade e hoje já está trabalhando. Perfeitamente. Então, essa talvez seja as maiores curas que acontecem lá. Como você foi lá morar nos Estados Unidos numa casa de espírita, acabou virando espírita. Exatamente. Eu agradeço muito aos dois, Augusto e Roseni, que talvez estejam ouvindo a gente lá nos Estados Unidos, Rodrigo. Bacana, né? Ah, já tem bastante gente aqui ouvindo, por exemplo, a Marcia Smith aqui, outras pessoas, a gente tem bastante acesso nos Estados Unidos também. Só comentar que o Aécio César entrou aqui no YouTube Live, né? E falou, bom dia à equipe do Vivência Espírita e aos entrevistados. Bastante elucidativo esse assunto. merecendo para todos nós os seus créditos de aprendizado. Quanto à pergunta, eu já participei das cirurgias espirituais do Dr. Fritz. Eu costurava as pessoas que ele fazia cirurgia sem nenhuma anestesia. Abraço a todos. Legal, né? Então ele participava também da... É interessante isso, porque o Edson Barbosa, a gente comentando do trabalho dele, ele, acho que uns 20 anos atrás, ele também fazia corte, como é feito o trabalho de alguns médios aí. Mas ele... Acho que ele sonhou que, com Chico Xavier, né? Esse é outro caso interessante. Ele sonhou com Chico Xavier e Chico Xavier falou para ele para não cortar mais, que ele poderia usar esse ectoplasma para a pessoa não sentir dor, para realizar curas. E a gente vê, eu mesmo presenciei, o Jorge também, um tumor, ele fazendo a cirurgia sem instrumento nenhum e o tumor desaparecendo. Ou seja, não há necessidade de cortar. E outra coisa que eu presenciei também lá, ajudando, que é eu fazer o papel do AS, né? E o Fábio vai brigar comigo, que faz uns 3 meses que eu não apareço lá. E é interessante que quando você está lá fazendo a sutura, né? Você está lá passando e colocando os paradrapos e tudo mais. Você não vê o corte, né? Mas aí ele sobe o corte de dentro para fora, assim, ó. Sem instrumento, ele aparece a costura, assim, aí você vai lá e faz o curativo. Olha, nós vamos deixar nesses casos para a próxima, velho. O Hélio 2 e o Zé Carlos. Não, nós contamos alguns casos. Os casos, bem que eu falei no começo, os casos são para começar. Com certeza. Porque ia ter assunto demais, como o Hélio tem assunto demais para a gente conversar. Você pode fazer o programa com o mesmo tempo, começa com os casos que a gente vai acabar desenrolando todas essas coisas. O ano que vem já está convidado. Com certeza nós iremos. Tem que aparecer mais, né? Porque eu sabia que ia acontecer isso, né? Que a gente começa com os casos, daqui a pouco você consegue dar conta. Vamos para os nossos sorteados? O Hélio esteve em Poço de Caldas, no encontro de Poço de Caldas, que nós já fomos lá algumas vezes, e trouxe 2 livros de presentes para a gente, né? E até escreveu uma mensagem aí para os nossos ouvintes. E os ganhadores são o Aguinaldo Costa e o Carlos Pérez. Aguinaldo Costa e o Carlos Pérez, vocês podem retirar os seus livros, né? Que são 2 livros. Um livro chama-se Ainda Existe Esperança e o outro é Trovas do Outro Mundo, né? Que é um livro que Trovas do Chico Xavier, né? Por espíritos trovadores diversos. E o outro é do espírito André Luiz. O primeiro que chega lá a partir de segunda-feira às 13 horas escolhe o livro, né? Nós não vamos nem colocar o nome. O espírito é Luiz Sérgio do outro e o médium é o Adeilson Salles, que já esteve aqui conosco. Então, Aguinaldo Costa e Carlos Pérez podem comparecer lá na livraria Casa do Caminho. Vou passar o nome para vocês, da Rua Helena Mascarenha 115, Rua Helena Mascarenha 115, no Jardim Bela Vista, ali perto mesmo da livraria Casa do Caminho. Vamos para os nossos aniversariantes. Domingo, paz e alegria em seus corações. A gente já está estourando o horário. Vou dando um tchau para vocês, tudo de bom. Lembrando o nosso evangelho, a gente repete semana que vem, né? Rodrigo, bom dia. Lembrando que quem vai fazer o encerramento para nós será o Frei Mateus, que é mentor do Hélio, né? E a música depois, a música que nós vamos colocar no final é O Alvo é o Amor, do Nando Cordel. Tchau, Rodrigo. Tchau, pessoal. Tchau. Mandando um abraço, então, para todos os ouvintes que participaram aqui, mandaram mensagens, aqueles que a gente não pôde ler, a gente já pede desculpa antecipada. A Bia deixou uma mensagem aqui também, uma experiência que ela teve lá com o Edson, lá no Recanto de Luz, né? O Renato Pinho Gabriel, a Leila Ubatuba, a Tereza Requenha, a Yolanda Nogueira entrou aqui também, a Cleia Globo, Célia Rogério e muitas outras, a Claudinha Ribeiro, muitas outras pessoas que entraram aqui e deixaram o recado e participaram conosco. A Sil Lamana, que é a mãe da Ludmilla, né? É a sogra do Hélio, conhecida como sogra do Hélio, também deixou aqui uma mensagem. Ela também sempre faz as caravanas para o Recanto de Luz, para quem quiser participar, né, e não tem condições de ir, pode pesquisar. Agora, sábado, ontem foi o último dia do ano, também tenho certeza que foi uma grande festa lá no Recanto de Luz e Mancheiro. Aqui entrou aqui também foi a Olga Rezende, a Eunice Dantas, que deixou mensagem. Te agradeço pela participação de todos vocês e convido até o próximo programa às 8 horas da manhã. Também queria mandar um abraço pro meu avô e minha avó, Manuel e Maria, nome bem português, que estão ouvindo a gente, eles ligam o radinho lá e escutam a gente. Mandar um abraço para eles. E também comentar aqui, meu pai mandou uma mensagem sobre a minha mãe que está lá na UTI. Peço vibrações, né, para a melhora dela, que ela está ali no Vivale. Mas ele comentou uma boa notícia, que hoje ela já vai começar a andar e a sentar. Opa, que legal, bacana, né? Então, até o próximo domingo às 8 horas. E nós queremos agradecer a presença aqui do Zé Carlos, do Silvio, da Camila, da Graça, do Beto, do Paulinho na técnica e também agora do famoso Francisco, que já é um trabalhador aqui do programa, já é um vivenciano, né? O Francisco. Exatamente. Quantos meses? Meu filho. Tá com dois e... vai fazer 2 meses. Então tá aí. Um bom dia a todos e até domingo, quando nós teremos aqui a Sônia Santos falando sobre mediunidade também, viu, Jorge? Hélio, muito obrigado pela sua presença. Pro Zé Carlos. Zé Carlos, o microfone para suas despedidas. Eu quero agradecer vocês, parabenizar o convite, agradecer vocês, agradecer aos ouvintes também, né? Que eles nos proporcionam essa oportunidade de participação e, de repente, levar tudo isso que nós temos aí, esse aprendizado. Agradeço mais uma vez e que todos retornem aos seus lares. E, Rodrigo, a sua mãe, eu tenho certeza que a espiritualidade, a nossa equipe estará visitando ela ao longo da noite e ela vai se recuperar o quanto antes, pode ter certeza. Parabéns. Fiquem com Deus. Hélio, então o microfone para as suas despedidas e deixar um espaçozinho lá na sua agenda para você voltar aqui conosco para o ano que vem, 2019, né? Com certeza, nós estaremos juntos assim no ano que vem. E aí a gente vem de novo aqui para a gente contar mais casos aqui e trazer alegria para os lares e para os corações dos ouvintes, né? Então, um abraço a todos, muito obrigado pelo convite que tivemos. Estamos às ordens lá para todas as emergências no dia a dia. Vamos então elevar os nossos pensamentos, nossos corações e buscar a companhia de Jesus a nos abençoar nesta manhã de alegria e de festa para os nossos corações, e também lembrar que nos dias próximos ao Natal de Jesus, os bons espíritos que trabalharam com ele na construção deste planeta de luz estão de volta, passam por nós, visitam as nossas casas de oração, nossos lares, comovem os corações daqueles que de uma maneira ou de outra se ligaram às falanges do bem, estão conosco nesses dias, doando as energias necessárias para o nosso aprendizado contínuo. Para que o nosso dia seja alegre e festivo e que nós acordemos sempre com a bandeira da esperança em dias melhores, dias que melhorem, porque a sociedade de hoje anda doentia, com as mentes em desalinho, e elas atraem para si algo que possa estar à vossa volta, e daí adoecem, perdem o ânimo, perdem o bom humor, desenvolvem as doenças derivadas às desobsessões que são trazidas do plano inferior muitas vezes. Eu conclamo aqui hoje aos trabalhadores das casas de oração de todas as ordens, que sejam fiéis a Jesus, que não desviem os vossos pensamentos para coisas desnecessárias em vossas vidas. Atentem às oportunidades de servir que é nosso objetivo maior na terra. E este servir trará para vós uma alegria imensa em vossos corações. Estarão sempre energizados para os dias de trabalho e farão com que aqueles que passam por vós façam um coro de vozes que os receberão depois da passagem de um plano a outro. Lembremos do Dr. Bezerra de Menezes ao chegar ao plano espiritual, e ali um coro de 500 vozes de crianças o receberam, e ali Celina, a mensageira da Virgem Maria, com ele, e ele, aturdido ainda, perguntou: minha filha, o que que está acontecendo aí embaixo? E ela então, aos prantos, revelou a ele que era o coro das pessoas cantando aquelas que ele beneficiou na terra. Que nós sejamos também os trabalhadores da última hora que recuperarão a condição de entrarem no reino dos céus, conforme entrou Bezerra de Menezes. Que o dia de hoje seja repleto de luz, de paz e de felicidade a todos os lares daqueles que nos ouvem. Muita paz a todos. São os votos deste servidor que trabalha convosco nesta seara de luz. Muita paz a todos nesta manhã. Muita paz. Quem quer ter bastante amor no coração, todo mundo quer sentir felicidade, mas será que estão fazendo a plantação? Desejamos que você tenha coragem. Essa vida é uma passagem, passará. Quem tiver amor no peito de verdade, com certeza vai poder assim cantar. Na, na, na, na, na, eu sou feliz porque eu te amo. Na, na, na, na, na, na. É tão bonita essa canção. O nosso alvo é o amor. Na, na, na, na, na, na. É só a gente dar as mãos. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês.